Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está nele, irmãos. Tudo que nós precisamos está nele. Nos basta. É suficiente. Romanos 8, Paulo diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qual é a minha fraqueza, irmão? Qual é a sua fraqueza? Fale agora diante do Senhor. Coloque isso em oração agora. Qual é uma área da sua vida que você pode dizer, esse é um espinho na carne? Em momento nenhum Deus disse a Paulo que ele não venceria aquele espinho na carne. Em momento nenhum Deus disse a Paulo, não, você não vai ter vitória, eu não vou curar, eu não vou libertar, eu não vou fazer isso, porque a minha graça te basta. Deus está dizendo, porque a minha graça te basta, você será mais que vencedor no meio de tudo isso que você está passando. Porque o meu poder será aperfeiçoado, amadurecido na sua vida. Qual é o espinho na carne? Você pode reconhecer diante do Senhor, clamar a Ele. Não tem problema nenhum pedir socorro, pode pedir socorro a Ele. Mas agora você vai exercitar a graça de Deus na sua vida. Somos salvos pela graça, irmãos. Mas é mediante a fé. A graça já é suficiente. Mas eu preciso agora levantar a minha vara. Exercer a palavra, a fé, a autoridade, orar, proclamar. Eu estou proclamando sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que Deus está nos arrancando de uma posição de comodismo, de apatia, de desculpas religiosas, de uma falsa humildade. Nós estamos, Senhor, entendendo a graça do Senhor melhor essa noite. E nós estamos aprendendo que precisamos acessar essa graça com a nossa fé. Porque tudo o que precisamos já está em você, Jesus amado. Pela sua morte e ressurreição, nós somos mais que vencedores. Em todas essas coisas. Em todos esses espinhos na carne. Em todos esses espinhos na dimensão que enfrentamos, física, natural. Somos mais que vencedores. Não somos conformados, apáticos. Somos mais que vencedores. Levante a sua voz. Responda ao Senhor agora. O Senhor está dizendo, por que você clama a mim? Por que você é tão tímido? Por que você está com medo? Você, para marchar com você. Eu te faço mais que vencedor. Minha graça é suficiente. Levante a sua voz, da sua plenitude temos nós todos recebido. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Estão aqui, Senhor, se sentindo fracos, abatidos, com espinhos na carne. Muitos são demônios mesmo, ações malignas, confrontos contra a nossa vida, Senhor. Outros são circunstâncias, lutas, problemas, coisas dessa terra, dessa dimensão física. São tantas as lutas, mas Senhor, estamos entendendo. Desça sobre nós agora, no meio de todos esses espinhos, o teu poder, Senhor. Aperfeiçoa o teu poder em nós, mostra o teu poder em nós. Abre o mar, calma a tempestade. Ensina-nos a levantar a nossa voz e proclamar a tua palavra e declarar em teu nome com autoridade. Graça sobre graça. Eu queria te chamar aqui à frente para nós podemos encerrar aqui à frente. Se você quer declarar hoje isso diante do Senhor: Senhor, eu estou fraco, tem fraquezas, tem espinhos na minha carne, mas eu vim aqui dizer que eu entendi, a sua graça me basta. Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vim aqui porque eu quero aprender nessa semana a proclamar a tua palavra, a liberar o teu poder com a minha fé, com a autoridade que o Senhor me deu, repreender esses espíritos malignos que se levantam contra mim, falar direto contra eles, mandá-los de volta, mandá-los retroceder em teu nome, Senhor. Com a graça e a autoridade que o Senhor me deu, proclamar cura, paz, libertação. Vem aqui, vamos orar, vamos declarar isso juntos. A palavra do Senhor diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso conforme o seu poder que opera em nós. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.